Ele está chegando. Novo Siqueirão, o pássaro fênix. Esse vai voar mais alto. Para quem pensou que ia acabar. Guardem as pistolas para o lançamento. Ele está chegando. Novo Siqueirão. Novo Siqueirão. Novo Siqueirão. O pássaro fênix. E um detalhe, detalhe. Vem melhor do que nunca. Nunca. Não posso entender. Olha só. Por que você se foi? Olha o Siqueirão. Sem adeus, sem beijar. Como sempre fez. Sem Deus eu não sou ninguém. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Balneário Tubarão, pássaro de fogo. Não sou mais ninguém. Siqueirão. Preciso de você. Procurei te esquecer, mas não consegui. Boa noite, Siqueira. E sem seu amor eu não posso viver. Ei, Cabo Ábio, comemorando a rebordosa do aniversário, hein? Quanto tempo. O cara que tá ligado desde sábado, domingo, ontem, arrebentou lá no Clube dos Bombeiros e hoje, só na ressaca, meu irmão. Ele e o seu grande amor. Alô, Bia 1. Eu não sei viver. Assim, ó. No mundo sem amor, volte pra mim. Só quero amar você, mas ninguém poderá me fazer feliz. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Sem carinho, sem Deus, sem você eu não posso viver. Ai, DJ Siqueira, como é bom recordar com você. Eu ando perdida na noite, nem sei pra onde vou. Aí o patrão Carlini e a patroa Shirley. Eles que dão maior valor no baile, meu irmão. O que é que tu guarda? Eu guardo uma rosa amarela. Pra quê? Só pra lembrar você. Alô, Flávio Love. Ele é a Elda. Família lá traviada por aqui, tá bom? Olha só. Quando você voltar. Chiquinho. O que que eu faço desta saudade? Safadões e meninas que não querem prestar. Princesinha Andresa. Aí, ó. Desta saudade. Ela e o seu único amor. Cadê a Araceli, hein? O vento que brinca em meu rosto traz um carinho seu. O mar que se quebra na praia tenta me consolar. No céu brilham pra me dizer: o mundo vai rir outra vez quando você voltar. O que é que eu faço desta saudade? O que é que eu faço desta saudade? Siqueirão. Um abraço com carinho aí. Com certeza os nossos seguidores. Alô, Ana Flor. Estava com saudade de você já, viu? Eu e uns e outros. O que é que eu faço? Eu acredito que nunca rolou nada, hein? Não dá pra acreditar. Esse bagulho tá doido, viu? Siqueirão. É o baile. Chegamos tarde, nós dois. DJ Siqueira. Ao nosso encontro na vida. Soubemos ao começar. Alô, Romildo! Que um dia. Família lá atraviada. Já derramando, meu irmão. Chegamos tarde, nós dois. DJ Siqueira. E o nosso encontro foi breve. De nada vale chorar. Sempre terás quem te espere. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Estava escrito e estamos seguindo por diferentes destinos. Eu seguirei meu caminho. Passando com carinho também a Nazaré Baixênia e o Edinaldo. Juninho Siqueirão, a Daiane e a M do Queque, viu? De boa, desde cedo. Chegamos tarde, nós dois. E hoje o sol. O Neguini da minha Márcia, das comidas típicas. Lá da Orla de Coracê, viu? Final. Juntamente com a Cláudia. Dissimulemos a mágoa. Ai, DJ Siqueira, como é bom recordar com você. Por que negar? O fracasso de nada vale chorar. Fazendo de prisional preto. Sempre terás um. Ele é Nazaré. Os perseguidores. Eu seguirei meu caminho. É isso que eu quero, cara. É me sentir apoiado pela minha família. É ver hoje os meus amigos por aqui curtindo, meu irmão. Por diferentes destinos. Que Deus abençoe, com certeza. Eu seguirei meu caminho. Estava escrito e estamos seguindo por diferentes destinos. Mais uma do baile, vai. Siqueirão, com os DJs Rafael e Siqueira, comandando o Pássaro de Fogo. Chega junto. Vem, que essa noite é. Olha, Lelê. Alô, Alessandra. Família Caixa Baixa. Na magia do amor. Vem, deixa o fogo chegar. Alô, família Caixa Baixa do Siqueirão. Todo esse calor. Bora recordar, vem te embora. Deixa a paixão tomar conta de nós. E o Cabo Wagner, ele e a Maria, aí olha. Cabo Wagner, nem te conto semana passada. Com a vida lá fora. Na fuga. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Olha só. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter. Esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós. Sem saber, sem se importar. Com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós. Amiga Edilene, dos Loucos pelo Siqueirão. Beijão carinhoso pra Baixinha Tentação, hein? Uma vida lá fora. Alô, Edilene. Olha só, meu irmão. Empresário Fábio, também a Lidiane. A equipe Salpitel. Por onde vocês andavam, hein? Hein? Cadê eles? Sem ter pressa de ir embora. Pra recordar do Siqueirão, vai. Maurício! Alô, Edna. Que culpa tenho eu? Tem culpa eu? De ser tão triste assim, sem ninguém. Pra quê? Pra me amar. Olha o pássaro de fogo! O tempo já passou, a chuva terminou. E nós... Alô, Flávio Love. Se acabou. Marcela Pernil chegando agora. Seu amor não vou querer. Não! Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim, tão ruim? Aí, preto. Para mim. O homem só é feliz quando ele tá ao lado da pessoa que ele ama. E olha. Até os carinhos seus. Mas tarde tem muito amor. Vai. Eu esperei, você não me deu. Alô, Anderson Safadão. Tudo pode acontecer. Donato, Rei do Cascade e Aciane Marques. Diante. Safadões e meninas que não querem prestar. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não. Meu amigo Júnior da Cota Bem tá escondido aí, ó. Que culpa tem. Ele é Cons. Os melhores. Desse amor. Se foi você. Alô, Júnior da Cota Bem e Conce, vocês são os melhores do nosso pássaro de fogo. Olha só. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas mudou. Mas notei que você fez questão de evitar. Amigo Carlinhos, saudade, a sua esposa Tati e a Michele. Seus amigos em... A Big Loura. Descobriram. Alô, Big Loura. Que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Olha o orgulho. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Se você, se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Vai embora, vai. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Janine, também o Ricardo, a Lídia, o Eldo e também a Pamela, família La Traviata, comandada aí pelo Flávio Love e a Elda. Quero ver! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você, se você me quiser. Aí o André M4, ajuda aí com os perseguidores. Para preto. Se você me quiser. Fábio. Alô, Bia 1. Eu gosto de ver vocês curtindo. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Alô, Edna, na semana. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Pra recordar, hein? É o Bani, é o Siqueirão. E o Novão tá chegando, o melhor tá chegando. Bora, Júnior! Alô, Cons. Venho de longe trazendo alegria. Sou mensageiro da paz e do amor. E aí? Viva a vida e conte comigo. Não tenha medo, eu sou seu amigo. Trago o carinho da natureza e de toda a gente que deixei por lá. Para sal. Sou gente amiga de todos, amigo. E você pra lá eu quero levar. Olha só. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra render o Rafael. Cheguei pra. Até de 4 horas, meu irmão. Ah, eu dizer que ele nem tomou banho. Eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar. Só um caldo. Você. Cadê ele? Bora, mata a mulher! Eu tive que pegar um refre aqui por conta do Flávio Love. Venha sem medo. Não há segredo pra se desvendar. Segura! Tudo é tão simples, tudo é nobreza. Tudo é beleza, pode chegar. Você é pura como as flores. Não tem espinhos pra me matar. Aê, Cabo Wagner! Me abrace forte, entre no meu barco. Cabo Wagner, que pro horizonte. Tira a forra hoje, tira. Vamos navegar. Assim, eu cheguei. Maria, eu cheguei. Eu cheguei. Pra botar ordem. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. Ah, eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei pra cuidar de você. E a gente recordando, hein? E o baile rolando, meu irmão. Tempo do baile. Cadê você? Onde está você? Que já me esqueceu. Bora, Caboado. E eu não consigo tirar você do pensamento. Siqueirão. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão antiga. Meus amigos Romildo do Latra Viata. Sem ter você. Alô, Siqueira. Esta vida. É assim que eu gosto. E os abraços vêm tudo pra gente. Olha só. Saio por aí. Alô. Pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Aquela pizza não esqueça, meu irmão. Danço. A única. Te estranha. Ah, já. A solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Olha, preto! Rapaz, ele tá botando pra derreter, meu irmão. Se chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Beijinho, beijinho, vai. Vamos dar um show pra todo mundo. Beijinho, beijinho, vai. Você vai dizer depois de um longo beijo. É você que eu desejo. Da oficina do Carlinhos e a patroa Shirley. Esse casal dá maior valor de curtir no nosso Pássaro de Fogo. Aê, Carlinhos! Alô, Shirley! Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Saio por aí. Eu já não lhe vejo. Safadão, tu já viu Corrida de um Minuto? Me apanha. Não. Mas que eu tente esquecer. Já? É você que eu desejo. Cara, nessa época tu não tava com a cara séria. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. É. E num longo abraço vamos esquecer. Fala, Flávio! Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo. É você que eu desejo. Gostoso, né, cara? Chegar numa festa pra curtir, pra ficar de boa. Pode ter 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Ou pode estar só aquela pessoa que faz a gente feliz, né, Cabuábio? Acabou o papo. A sua mão tão amiga. Olha só! Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Pra recordar assim, olha. Melô do trouxa. Boa noite, Siqueira. Olha só. Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que é em seu rosto rosa. Aí, Edna. Se você fosse por mim, a perdida que chorou, chorou, chorou, ainda estava ao meu lado. E hoje ela encontrou momentos de amor. É, Maurício! Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Aí o Jabuti com a Edilene aí, olha. Mas me enganei. Você brincou com os meus pés e depois partiu. Meu irmão, quero dançar com mulher baixinha. Você, o cara alto dançar com mulher baixinha. Dá uma dor na costa, meu irmão. Meu irmão! Pra você novamente. Olha aí, ó. Me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Agora não, agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Olha, acabando aqui a festa. Todo mundo vai lá pro Ponte da BR, lá com o Trem Mineirão, viu? Trem Mineirão vai até 4 da manhã hoje, lá no Ponte da BR. Promoção de cerveja, 3 por 10. Vai ser pai d'égua, viu? Quando acabar aqui. Ainda estava ao meu lado. Vai lá em Trem Mineirão. Próximo domingo tem Trem Mineirão e o Siqueirão. Lá no Recreio. Ciro de Ananindeua. Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você. Aê, Brito! Querendo que eu lhe aceite outra vez. Fala, Brito. Pra você. Velha guarda, meu irmão. Me fazer de trouxa. A patente de sargento ele perdeu. Mas agora não. Agora não comigo, não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Pra recordar, hein? Ai, DJ Siqueira, como é bom recordar com você. Você vai me chamar por onde for, vai gritar por meu amor e sentir solidão. Você vai abraçar seu travesseiro. Você vai chorar primeiro pra depois se arrepender. Ah, você vai sentir falta do meu braço pra matar o seu cansaço. Depois de tanto me amar, vai, você vai ver de frente a saudade. De fogo! queremos hoje agradecer as pessoas que vieram curtir o Siqueirão, viu? Nossa, muito obrigado. A visão aqui, sábado, a gente vai pegar a estrada e vai lá para a estrada de Maracanã, quilômetro 38, estrada do Maracanã, viu? Festão lá, viu? Festão tradição, sede aí dos veteranos, recebendo o Siqueirão, viu? Você vai chorar primeiro. Domingo! Pra depois. Recreio. Se arrepender. Siqueirão e o trem Mineirão. Você vai. Sente falta do meu braço. Segunda-feira. Pra matar. A gente volta pra estrada de novo. Aí a gente vai pra Marapani. Tradicional festa da regata, o encerramento. Você vai. Vai ser legal, viu? Ver de frente a saudade e saber que na verdade sou teu homem, meu amor. Siqueirão, com os DJs Rafael e Siqueira. Comandando o show do recordista de público, Siqueirão. Agora que eu não quero nem saber quem inventou dinheiro, eu quero gastar, meu irmão. Bora aproveitar. Siqueirão. Alô, Bia 1. Pro Cabo Ábio. Aí, Cabo Ábio. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais. Preciso te ver, meu pequenino amor. Olha só. Sinto falta do teu beijo. Rapaz, a Andressa tá comportada hoje, hein? Que foi, hein? Pra meu desejo. Quando ela tava moleca doida. Desejo de te abraçar, te carregar. Bora, neguinho! Te faz neguinho a massa. De olhar nos teus. Alô, Cláudia. E bem baixinho falar da saudade do suco. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. A vida inteira estarei te esperando. Pois o que importa é o que vem do coração. DJ Siqueira e Rafael Saudade. Juntos eles fazem o maior sucesso no Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Aí a Pamela! Família lá, Traviata, hoje. Cadê o Fagner, hein? Desmandou, desmandou? Fagner, Lena, tudo desmandado, meu irmão. Gleison Saldi. Meu pequenino amor, que saudade de você. Bora, preto! Não aguento mais, preciso te ver. O carrinho tá todo enferrujado, meu irmão. Menino amor. Desde sábado que ele não dança uma. O teu beijo. Vem depressa, vem. Matar meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo. Te fazer carinho, de olhar nos teus olhos. E bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. A vida inteira estarei te esperando. Pois tá certo. É o que vem do coração. Pois o que importa é o que vem do coração. Dizem que tudo começa com um beijo. É verdade. Olha só! Me dá um beijo na boca com sabor. De hortelã é uma delícia. Sem rosca no meu corpo e deixa a marca. Só não cola quando o cara acorda de manhã. É. Joga. Parece que ele passou a noite toda que faz o que comendo merda. Quiser, égua. Que ainda é bom. É doido mesmo. Vai! Vim é porque nasci pra querer. E viver pra te amar. Eu nasci. Aí, Rafaela Siqueirão. Ela e o peludo da Raulã. Aí ele acorda de manhã e fala assim pra ela: bom dia, meu amor. Como é que é? Bora, peludo! DJ Rafael. Um beijo na boca com sabor. DJ Siqueira. De hortelã. Olha meu pássaro! Se enrosca no meu corpo e deixa a marca no batom. Me joga e me sacode, faz o que você quiser, que ainda é bom. Por quê? Vem! E é porque nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Eu nasci pra querer e viver pra te amar. Vai, bate na minha cara, puxa meu cabelo. Nasci pra quê? Vai! E viver pra te amar. Eu nasci pra quê? É. E viver pra te amar. Eu nasci. Bora fazer um amor selvagem hoje, bora. E viver pra te amar. Eu nasci pra querer. Só não vale terra. Te amar. Eu nasci pra querer. E viver pra te amar. Bora recordar, bora. Alô, Rafaela Siqueirão! Isso é pra você, mulher. Tanto tempo, né? Tanto tempo se passou. E aí? Mas em mim ficou. Alô, Júnior! Dias que o Júnior da Cota Pen! Não consegue apagar. Os melhores do Siqueirão, meu irmão. Quero ver! Tanto tempo se passou. Mas em mim ficou. Alô, Andresa, olha só. Vale a pena lembrar do acaso que uma noite nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz e do sonho de amor. Essa música é a cara da Rafaela, cara. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Olha o coração. Coração no peito a te chamar. Destino fez de nós caminhos diferentes, só saudades, nada mais. Safadões, meninas que não querem emprestar, obrigado! Alô, Lele! Cadê o Dedé? Vai! Tanto tempo se passou, mas em mim ficou. Não consegue apagar. Vale a pena lembrar do acaso que uma noite nos deixou juntinhos, sem medo de ser feliz, lindo sonho de amor. Viverei pra sempre a recordar o nosso encontro. Coração no peito a te chamar. Não fez de nós caminhos diferentes, só saudade, nada mais. E o pássaro recordando, vai. O pássaro de fogo da saudade. Alô, menina. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece. Amigo Fábio, grande empresário Fábio. E a empresária Lidiane. Equipe Sopitel. Por isso, quando estou só de boa distante, nossa amiga Help do restaurante da Help. É. Escrevo pra junto aí com nosso amigo Júnior da Cota Penha Cons. Alô, Help. A saudade é tanto, eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, Ana Flor. De saudade vou morrer. Alô, baixinha, tentação. Quando estou distante. Fala aí, baixinha. Cadê a baixinha com o Edinaldo, hein? Escrevo pra você. despeço, meu amor. Já foi? Eu vou despeço, meu amor. Alô, M. Vou despeço, meu amor, pra te encontrar. Lá vai eu. Eu vou despeço, meu amor. Eu vou despeço, meu amor. Vou despeço, meu amor, pra te encontrar. Acordar. Nessa palma, a minha calma, minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo, sob o teto da razão. E o Jailson 3D, da minha Paula aí do plano B. Escaladas, aí do Almir Gabriel, viu? Recordando. Além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz. Minha poesia se peitou no meu penal. Então, Maurícia Edila, a perdida que se achou, com certeza felizes aqui, ó. Aí, ó. Só estou na mente. Segura! De um poeta que ele... Mas ninguém tá mais feliz que o Cabo Abe hoje. Ontem, hoje e se Deus quiser, sempre. Olha só! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Alô, safadões! Alô, safadões e meninas que não querem prestar. Essa galera quando chega é pra derramar. Dá pra doer. Família lá traviada! Alô, família lá traviada do Siqueirão! Arrebentando também, viu? Minha poesia se perdeu no meu penal. Fiz então uma alegria em cantar. Só restou na mente de um poeta que ele não. Tu gosta, mas... E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra... Começa com uma coceirinha. Dá pra doer, dá pra doer. Cabo Abe eu gosto, né, Cabo Abe? E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Para quem pensou que ia acabar. Guardem as pistolas para o lançamento. Ele está chegando. Novo Siqueirão. Novo Siqueirão. Novo Siqueirão. O pássaro fênix. E um detalhe, detalhe. Vem melhor do que nunca. Bora, safadões! Bora, meninas que não querem prestar! Que vou fazer? E depois te segura. O sonho se transforma em coisa séria. Chiqueirão. Olha só. E além do meu corpo, meu corpo. Aê, Cabo Wagner. Ficar louco. Esse é o prêmio, cara. Você, aumentando ainda mais. Gianni Marques e o Nonato. A tentação. Anderson Safadão e a Ara Séria. É que eu já sei como eu sou. Alô, Andresa. Do jeito que eu vou. É do seu amor. Apaixonado. Ai, DJ Siqueira. Mergulhar de cabeça na emoção. Entregando pra você. Flávio Love, a Elda. Família lá traviada. Obrigado, gente. O coração. Bora, safadões! A senhora! Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. Chegando o aniversário aí do Juninho Siqueirão, que vai ser muita onda, meu irmão. Com certeza. Vai comemorar no Pássaro de Fogo. Bora, Juninho. E aí? Siqueirão. Puta que vou te contar, meu irmão. Pit me toca. É doido, meu irmão. Olha só. É que eu já sei como eu sou. Do jeito que eu vou ficar apaixonado. Siqueirão. Mergulhar de cabeça na emoção. Entregando pra você. A gente precisa no preto. E a Nazaré, meu irmão. Eles dão valor. E o Jailson 3D. O coração. Curtindo também essa festa bonita. Valeu! Eu não tenho medo de amar, mas tenho de solidão. Alô, Carlinho! Tão difícil pra. Ele é a Big Loura. Cadê ela, hein? Problema sem sol. Nossa esposa Tati, obrigado também, viu? Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. História, meu irmão, de um cara apaixonado. A história de um grande herói. Essa é a história de um novo herói. O cara, quando dá valor numa pessoa, cara, ele enfrenta tudo. Ele briga com o mundo. Ele corre o mundo. É assim, ó. Pela estrada no seu caminhão. Gravado no peito a sombra de um dragão. Ele tinha um sonho. Qual era? Tinha um sonho ir pra Nova York. Levar a namorada. Fazer seu caminhão voar na sua. Não tá bebendo hoje, não? Mas enquanto isso na estrada. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Nosso amigo Carlinho, saudade. A sua esposa Tati. A mamãe aí da Big Loura, viu? Estão aqui com a gente desde ontem. Curtindo o Siqueirão lá pelos bombeiros ontem, viu? Hoje aqui com a gente. Calma, Carlinho. Calma, patroa. muita calma. Travado no peito, a sombra de um dragão. Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada. Fazer seu caminhão voar nas nuvens. Alô, Bill! Das marcantes, falou Siqueira, quando eu chegar em casa eu quero ficar luzes pela primeira vez. Eu com a pernil. Saudade vem te buscar. Olha o Siqueirão, a senhora. Gostoso, bem romântico assim, vai. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Te via nos meus sonhos nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. Te procurava. E aí? Te desejava. Alô, Andresa. E toda noite. Princesinha. Acordado. Olha só. Eu esperava por esse encontro. Alô, Júnior da Cota Pé. Ele é Conce. Cadê a Help? E ao primeiro. Cadê a Help? Quem chegou? Eu tinha. O Caio. O Gaguinho do Siqueirão. Vai! Uma explosão de sentimento. Não. De amor no devido tempo. Você chegou no momento. Quase na fase de bater o carro, meu irmão. É bom olhar e te ver. Para Help. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Agora acabou, amigo. Vivia. Acabou, amigo. Sábado vai pegar aí a Toro. Sim. A picape Toro. Novíssima. Esse nosso rumo. Quilômetro 38. Lá de Maracanã, meu irmão. E nenhum de. A Edna vai. Marcou nosso encontro. Aí o Maurício também nunca matou um cachorro. Duas pessoas. Ei, Maurício. Que se desejam. Ah. E se procuram. Acabam se encontrando. Segura! Você sonhava com esse encontro. Primeiro. Eu vou fechar a sequência com essa aqui, vai. Pense numa música linda, linda, linda. Pense numa música bonita. Aí, José Augusto. Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul no vento que soprou. Como um barco que sem rumo se perdeu. Preciso teu carinho pra viver. O que é que tu tem? Tenho verso, mas não tenho respiração. E a música? A música é você. Bora, Letra Viada! Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra viver. Empresário Fábio. E quem sabe no. Alô, Lidiane. Desse amor, a gente. Cadê minha encomenda, hein? Entender. Quero ver. E quem sabe se você lembrar de mim, do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar pra poder viver. Deixa, vai. Deixa me chorar. Deixa. Deixa me chorar pelo nosso amor. Deixa me chorar falar do jeito que eu falei. Mas o amor é muito grande pra guardar sozinho que eu sonhei. Eu queria te tocar no coração, como? Como a chuva quando toca a plantação. Tenho tudo pra viver. O que é que falta? Falta só você. Oh, oh, oh, oh, deixa-me chorar. Ilusões perdidas. Siqueira e Rafael Saudade, juntos eles fazem o maior sucesso no Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Alô, Bitoca! Bitoca dá valor de fazer o caqueado, meu irmão. Sambaqui! Sambaqui! Obrigado, Flávio Love. Grande Flávio Love. Família Lá Traviada. Obrigado, viu? Olha o Bitoca, olha o Bitoca. O que é que tu quer, Bitoca? Fala. Rola, rola. Aonde? No cunhê, no cunhê. Rola, rola. Aonde? No cunhê, no cunhê. Ele. Grande Andrei M, 4M, por que, meu irmão? Que isso, hein? Olha aí, Toquinha. Taquiano! Aparece uma mulher pra dançar com o Bitoca aí, cara. Aparece uma mulher pra dançar com ele aí, vai. Vai! Baila, baila, baila. Baila, Dilene, cadê ele? Baila, baila, cadê ele? Sim, para mim. Sim, aqui. Agora, muchacha. Agradecendo todas as famílias curtindo o Pássaro de Fogo, em especial a família Siqueirão, que sempre se dá as mãos para vir curtir, para vir fortalecer nossa amizade. Obrigado, tá chegando novo! Tica, tica, Flávio Love falou Siqueira. A gente já tá na expectativa aí do novo Siqueirão. Pássaro Fênix, tá chegando. O melhor. In Martin Ritmo have us all on we go. Look at the people only ballin'. Que é que ele quer? Baila, baila. Aonde? No buzico, no buzico. Baila, baila. Aonde? No buzico, no buzico. Ok, together. Rumba, rumba, se imagine rumba, rumba. Rumba, rumba, se imagine rumba. Vai lá, Dilene. Shake it down, shake it down. Shake it down to the ground. Shake it down. É, para incorporar a vaca doida agora, é. Nothing me love better than a sweet, sweet soca when your other lip flip a Pássaro de Fogo. Olha só. Chofé. Já, Romildo. Já vai se saindo, meu irmão. Égua. Leão da Montanha saída pela esquerda. Será que ele já vai emburacar, meu irmão? Será? Olha só. O Messias lá de Coraci. Tá curtindo aí o nosso Pássaro de Fogo. Alô, Messias. O André, esse safadão, não sai do lugar, meu irmão. Se passa daqui do tempo do interior, meu irmão. É tudo, meu irmão. Vai! Olha o pitimento, ok? Me toca, só eu. Eu faço melhor do que tu também, viu? Sozinho eu danço melhor do que tu. É. Cobra da areia quente, meu irmão. Dilene. Dilene. Dá uma encostada no Bitoca nessa. Só um pedacinho de música. Dança com ele lá, um pedacinho. Vai lá, vai lá. Quero ver. Vai lá, Dilene. Vai lá. Na moral, vai lá. Vai lá. Aí em cima de itália. Quero ver. Rapidola. Quero ver. Abaixinha a tentação. Bora ver o que tu vai fazer agora. Aí, bora ver o que tu vai fazer aí. Vai. Bora. Uma vaia pro Bitoca aí, bora. Sabe que é essa tua dança, meu. Safadão! Meu irmão, sozinho até eu. Aí a mulher encosta pra dançar com ele e não quer. Qual foi? Hein? Cansado. Mes amis, ça qui a manqué. A belle dans tout comblé. Dans les belles plages, dans les soleils. A belle idée, ça sent merveille. Allez, c'est ça. O Fênix vem com tudo. Prepare-se. Pois o melhor vem por aí. Tudo o que há de melhor está por vir. Novo Siqueirão. O Pássaro Fênix. Vem com tudo. Eu não quero nem saber, meu irmão. O Pássaro Fênix está chegando. Assim, ó. apaixonou. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de família lá traviada. Bora, Flávio Lobo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que tava só alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, olha só, respirei aliviado. Olha o pássaro. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Mica, me dá o teu lenço. Vai. É que na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, se eu soubesse, eu tinha feito. Se eu soubesse, eu me atrasava. Sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Tem pinhão roxo que dê jeito em ti, meu irmão. No fundo sempre fomos bons amantes. Amantes. Nati Rabino. Cuidado, é uma pizza, meu irmão, né? Ora, folha. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber. Alô, equipe Sopitel do Siqueirão, a equipe que arrebenta do Pássaro de Fogo. A empresário Fábio. É que na hora que eu te beijei, bem na hora, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito. Cara séria. No fundo sempre fomos bons amantes. Alô, Lidiane. E na hora que eu te beijei, olha o pássaro. Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Amantes. Júlio da Cota Penha, Conce. Hoje trouxeram a Help. Saí do restaurante da Help. Alô, Help. É, olha só. Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Vem, Flávio. E enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. Olha aí a princesinha. Princesinha. Se arrepender. Vai. Se o que dói em mim doesse em você. Alô, Lelê. Deixa. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pro outra. Alô, Cleibe, tá circulando uma foto na internet tua aí. Eu vou te contar, viu? Quando olhar pra trás já foi embora. Ai, o barbeador. Alô, peludo. E olha o tamanho, meu irmão. 07. E todo esse caminho eu sei de igual. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você. Então deixa. Deixa. Aí eu perguntei, mas quem bateu essa foto, hein? Onde? Vai deixando a. Foi o nosso paparazzi. Homem que agora filma tudo no Siqueirão. Esse amor, quando eu tiver jogado. É tudo, meu irmão. Deixa. Ele chegou comigo e me mostrou a foto. Aí eu olhei. Aí ele disse, rapaz, tu adivinhar o que é isso aqui? E quando se der conta já passou. É doido mesmo. Quando olhar pra trás já foi embora. Bora que o pássaro de fogo tá chegando. Ou melhor, o pássaro fênix tá chegando, Siqueirão. E aí? Eu voltei. Eu voltei. Só pra te ver feliz. Eu voltei, tentei. Porque te amo assim. Pois eu sei que você. Bora, melhores! Não me esqueceu. Aí a Conte e o Júnior da Cota Pen. Aprendi. Assim, ó. A te valorizar nunca mais. A Edna das Perdidas. Para sempre em meu coração. É. Você irá. Ela e o Maurício aí. Onde que vocês estão? Eu tô no Siqueirão. Oi? Que mesmo quero te encontrar. Eu tô no Siqueirão. De Siqueira é quem vai tocar. A canção do nosso amor. A canção do nosso amor. É lindo? É linda, meu amor. Para a gente prisionar o preto. Eu tô no Siqueirão. É? Que mesmo quero. Ele é Nazaré. Eu tô no Siqueirão. De Siqueira é quem vai tocar. A canção do nosso amor. A canção do nosso amor. É linda, meu amor. Já ouvi, eu pensava que era uma aranha. Segura! O considerado Aglisson Produções. Alô, Tubarão! Eu voltei. Pra quê? Só pra te ver feliz. Eu voltei. Bora que formou, formou, formou. Não assim, pois eu sei que você. Bora, Bill! Não, formou! Não me esqueceu. Vai! Aprendi a te valorizar. Nunca mais irei te abandonar. Para sempre em meu coração você irá morar. Eu tô no Siqueirão. Aqui mesmo quero te encontrar. Eu tô no Siqueirão. De Siqueira é quem vai tocar. A canção do nosso amor. A canção do nosso amor. É linda, meu amor. Aí o Carlinhos Saudade. Espera. E a Tati. Não é o que você tá pensando. Alô, Big Loura. Se acalma. Oi. A cena que acabou de ver nessa cama. Não passa de uma aventura sem sentimento. Cabo Abel gostou, né, Cabo? Faz tempo já ia te. O Carlinho e a Tati. Não chora. E a Big Loura. Eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar. Não me ignora. Cabe o Carlinho da Oficina do Carlinhos e a patroa Shirley. Eu tô pedindo pra você. Agora! Vai. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Bora, preto! Se eu errei, você também errou. O André M4 está conhecendo. Hoje arrebentando. Tudo aquilo. Que obrigado, meu irmão. Cantou. Pega aí, meu filho. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Alô, Cons. E quantas vezes te. Alô, Help. Se ele chegasse agora, Help, tu ficava feliz. Pra fazer amor. Vai. Pra fazer amor. Pra fazer amor. Macho não. Banda Capricho. Bora, Júnior. Você tá pensando, se acalma. A cena que acabou de ver nessa cama. Não passa de uma aventura sem sentimento. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora, eu só te peço muita calma nessa hora. Você precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque eu sei que não mereço. Olha só! Se eu errei, Cabo Wagner, também a Maria. Das meninas que não querem prestar. Safadões! Que... Galera de Coraci! Como é que é? Quantas vezes que eu. Alô, Baixinha Tentação. Um carinho. Alô, Edilene dos Loucos. Pra fazer amor. Pra fazer amor. Pra fazer amor. Alô, Ana Flor. E quantas vezes. de Ana Flor, se alguém te convidasse pra fazer amor hoje, você aceitaria? Pra fazer amor, hein? Pra fazer ela amor, falou, Siqueira, depende. Pra fazer amor, se fosse você. Tantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. E quantas vezes te beijei e você. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Aí, Luanzinho, daí, ó. Como eu queria estar junto de ti. E o das marcantes? Te dar um beijo. Só recordo seu love. Com sabor, mas como não posso ter você. Alô, Neguinho! Fico só na vontade. Alô, Márcia. Obrigado, tá bom? Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. Princesinha Andresa! São amor. E seu súdito, o Natanael. Uma emoção para. Olha aí, Doquinha. Momentos que. Súdito! Inesquecíveis. Ah, seu pano. Gravados na mente. Isso é coisas do Anderson. Certos amores nos deixarão. Alô, safadão! Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Oh, oh, yeah. Júnior e Neto é sucesso. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não. Já da meia-noite, meu filho. Estou indo pra. Bora beber, Flávio Love! Família Letra Viada. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. São amores que deixarão. A gente vai dar um jeito, meu irmão. Para sempre. Vai dar um jeito, te garanto. Momentos que foram inesquecíveis. Vem-te embora, meu filho. Gravados na mente. Olha só. Certos amores nos deixarão. Uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. DJ Siqueira e DJ Rafael Saudade. Os DJs que você conhece têm a capacidade de fazer você recordar de verdade.